velhos amigos vão sempre se encontrar. Seja onde for, seja em qualquer lugar. O mundo é pequeno, o tempo é invenção. Que o amor desfaz na tua mão. Nada passou, nada ficará. Nada se perde, nada vai se achar. Põe nosso nome na planta do jardim. Vivo em você e você dorme em mim. E quando eu olho o imenso azul do mar, ouço teu riso e penso, onde é que está a nossa planta? O vento não desfez. É nunca mais, mas é mais uma vez. Se encontrar, seja onde for, seja em qualquer lugar. O mundo é pequeno, o tempo é invenção. O amor desfaz na tua mão. E quando eu olho o imenso azul do mar, ouço teu riso e penso, onde é que está a nossa planta? O vento não desfez. É nunca mais, mas é mais uma vez.